Senhoras e senhores, coloquem seus fones de ouvido, pois está no ar o 10º episódio do RadioCast. No episódio de hoje... eu tô sozinho. É, exatamente isso, galera. Eu tô sozinho pra fazer o episódio de hoje, porque, sei lá, aparentemente os meus brothers... com muitas aspas, brothers, podcastais, sumiram. E, como não podia faltar o programa, né, tô aqui cobrindo isso. É, dá até um pouquinho de tristeza aqui, né, mas, pô, a gente marca com a pessoa, a gente torna a vida da pessoa importante pra gente, e a pessoa dá uma dessa, nem vai ter porrada hoje, vai. Começa logo. Olá, ouvinte, olá, ouvinta, olá, você que está acompanhando o RadioCast. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado por ter assinado o feed do podcast, que, você sabe, sai todo dia 15 e dia 30 do mês. Vocês me conhecem, eu sou Flávio Ribeiro, apresentando aqui hoje sozinho o RadioCast. Por incrível que pareça, o Icky e o Gabriel Figueiredo não deram nenhum... não deram nenhum tipo de sinal de vida desde as 10 horas da noite. Agora é meia-noite e 56 quando eu tô gravando esse episódio. E como os ouvintes queridos do RadioCast não podem ficar sem o episódio no dia 30, tô aqui pra gravar pra vocês. Muito de nada por isso, beleza, pessoal? Icky e Gabriel, espero que vocês tenham uma caganeira galopante. E vamos ver, né? Vamos ver no que dá. Pode ser que eu até mude alguma coisa daqui pra frente. Pode ser que esse episódio fique legal, que é o que eu espero. É o que eu mais espero, que esse episódio fique bacana. Eu preparei algumas coisinhas, já que esses dois bocós não vieram. Eu preparei algumas coisas pro episódio de hoje, pessoal. Mas, como todo RadioCast, a gente sempre começa com música, esse também não vai ser diferente. Não é porque aqueles dois traídas não estão aqui que hoje vai ser diferente. Vamos começar tocando Rockstar, do Nickelback. Fica aí, galera, que o RadioCast, mesmo com o Flávio sozinho, já volta. Standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, so what you need? I need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Yes, I do. Rockstar do Nickelback é a música que abre o podcast de hoje. Muito, mais uma vez, galera, muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por deixar a minha voz adentrar no seu ouvidinho. É, e dessa vez sozinho, galera. Como eu falei no início do programa, os dois tomaram um chá de sumiço e escafederam-se. Ou melhor, aqueles dois sumiram do mapa e eu juro pra vocês que eu não falei pra eles. Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista baby, escafeda-se e saia logo daqui. Eu juro que não falei isso pra eles, pessoal. Os caras simplesmente não apareceram aqui, mas... Beleza, eu desconto no salário deles, que é pago em cerveja, e tá tudo beleza. O que me leva a crer que esse foi um bom motivo pra eles faltarem hoje, eles devem estar bebendo com alguém aí. O Icky fala que largou essa vida de bebida, mas... Sabe como é que é, né? Sabe como é que é o Icky. O Gabriel aproveitou que o último episódio foi sobre bebida e deve ter ido beber também hoje, eu não duvido. Não duvido dessa galera radioquesteira, né? Mas beleza, eu tô aqui e eu aqui é melhor do que nada. O host do episódio tinha que comparecer, né? Eu pensei em alguma coisa pra trazer aqui pro episódio de hoje e... É, ouvintes, eu não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas... A minha namorada, a dona Rafaela, né? A primeira dama aqui do podcast... Ela participou do primeiro episódio que foi ao ar aqui do RadioCast. O episódio Vamos Mudar o Ruezil. Ela participou junto com o Icky e uma outra pessoa aí. E nunca mais ela participou. Ela participou no primeiro e no segundo episódio. Minto, ela participou no primeiro e no segundo episódio. Depois ela nunca mais veio aqui e teve essa alteração no RadioCast, vocês sabem. A vida que segue, normal, não brigo com ela por causa disso. Mas ouvi falar que alguns ouvintes estão com saudade dela, então vamos ligar aqui para fazer três perguntinhas para ela. Esse é o quadro Ligando para Namorada. Ligando pra namorada, da, da, da, da, da. Oi. Tá acordada? Você tá no meu podcast? Tá não. Tá sim. Eu tô te ligando aqui e tô gravando a nossa conversa. Por quê? Porque não tem ninguém pra conversar. Todo mundo faltou do episódio e tô ligando pra você pra fazer um mini bate-papo. Não, tô dormindo. Não tá não, você tá falando comigo, você não tá dormindo. É que os ouvintes do RadioCast estavam com saudades da Rafa. Você só apareceu no primeiro e no segundo episódio. Já vai sair o décimo. Tá bom, perguntas rápidas que os ouvintes do RadioCast querem saber, Rafa. Tá? Não, Flávio. Você comeria uma coxinha com gosto de berinjela ou uma berinjela com gosto de coxinha? A berinjela, que pergunta. A berinjela com gosto de coxinha? Ah, uma excelente escolha, Rafa. Se me permite dizer, uma excelente escolha. Tá, legal. Mais uma. Como tá a sua vida? Agora que você não faz parte mais da equipe do RadioCast. As pessoas te reconhecem na rua ainda... As pessoas falam com você, olha, aquela moça que gravava o RadioCast, você tá vivendo uma vida de famosa? Não, sem reconhecimento. Não ouvi, Rafa. Sem reconhecimento. Nada? Você é uma daquelas artistas esquecidas? Uma anônima. E você culpa alguém por isso? Você culpa o RadioCast por isso? Você culpa alguém por esse fracasso da sua vida artística? Ninguém, eu prefiro assim. Tá bom, Rafa, só pra encerrar a sua participação, você quer mandar um beijo pra alguém? Não, tô dormindo, tchau. Tá certo, Rafa. Muito obrigado pela participação no RadioCast de hoje. Essa foi a Rafa, ouvintes. Uma salva de palmas, por favor. Rafa, muito obrigado pela participação, tá? Tchau, beijinhos. Tchau, tchau. Isso aí, ouvinte, tá vendo como as pessoas desse Brasil são? Olha aí quem eu encontro nessa depois das 12h19 da manhã, borboleteando nas internet. Fala aí, seus putos. E aí, galera, salve, salve, é nós aqui de novo, meio alterado, sexta-feira de noite, sabe como é, depois de duas ou três cervejas, a gente acaba vindo visitar nosso, claro, caro amigo host, Flávio Ribeiro. Depois de 40 minutos gravando sozinho, cara. Vocês não têm vergonha nessas suas caras, né? Duas ou três ou quatro ou cinco ou seis ou sete ou uma caixa ou duas, eu não sei quantas já foram. eu me perdi na minha conta, caras. Me ajudem, por favor. É isso aí, galera. Que é o contar pra quê, né, mano? Essa é pra quê contar? Pra quê? Não, mas dá um desconto. Dá um desconto que hoje é sexta-feira, porra. Claro, olha a música tocando aí, ó. Hoje é sexta-feira, cara. Dia de o quê? Dia de o quê? Eu não sei essa música. Mas tá tocando no fundo aí. É dia de cerveja, mano. Tá tirando já. É dia de cerveja. E aí, vocês tomaram muito? Vocês se embriagaram mesmo? Ah, eu tava com a minha dama acompanhado, né? Então, eu... a gente bebeu socialmente, mas eu fiquei meio alterado. Eu bebi um pouco a mais. Ai, ai. E aí, Gabriel? Cara, eu não sei o que te falar. De verdade, assim. Talvez eu pudesse beber mais, talvez eu pudesse beber menos. Mas eu só sei que eu bati um dogão podrão no meio da rua e vim aqui conversar com vocês do RadioCast. Inteiraço. Inteiraço como. E aí? Mais firme que pedra de cachoeira, meu amigo. Eita, é isso aí. Que maravilha. E aí, como é que era esse podrão aí que você ligou? Mano, foi um hot dog com. Tinha o que? Salsicha, tinha purê de batata, tinha milho, tinha salada, tinha bacon. Tinha porra toda, mano. E pelo nome tinha também óleo de motor, né? Que tinha óleo de motor, exatamente. É o seu Zé da mecânica, né? Que trabalha de noite, assim, né? Nas horas vagas, lanche. Né? Nas horas vagas que ele troca pneu, ele faz lanche, né? Na van dele. Que na partezinha assim debaixo da unha tá até preta, exatamente. Né? Exatamente. Tá preta há 15 anos. Exatamente. A unha dele. Você pensa que aquilo ali é sujeira? Não, aquilo ali já se tornou já parte do corpo dele mesmo. É parte do corpo. Aquilo... Se tirar ele morre, né? Aquilo ali, amigo, é resíduo que faz o seu lanche ficar mais gostoso. Você entendeu? Assim, aquele vulgo tempero especial, né? Aquele exatamente. Que ninguém sabe o que é. Exatamente. Pô, mano, eu até sou fã de comida de rua, cara. Mas no bairro onde eu morava antigamente, tinha um tiozinho lá que preparava um negócio chamado X-Tudão. É um lanche que vem todo tipo de X. Sim. E mais o que ele encontrar no chão da barraquinha. É justamente. Né? Mas eu vou te falar que não existe nada melhor. Assim, ó. Dica pra vocês. Lanche de rua, você não pode ser o primeiro a pegar o lanche de rua. Você não pode chegar, sei lá, 9 horas da noite e pedir um lanche de rua. Porque você não vai ter um lanche de rua. Lanche de rua bom é o lanche a partir das 2h30 pra frente. Entendeu? Quanto o último da fila você for, mais gostoso é o teu lanche. O cara vai juntando aquele resto de chapa que tem, entendeu? E teu lanche vai ser. Coisa, exatamente. Né? Muita coisa passou exatamente, por ali. Seu lanche acaba virando um grande rodízio de tudo que já teve naquela noite e vai parar dentro do seu lanche, cara. Isso é maravilhoso. E detalhe, aquilo ali cura qualquer ressaca, né, mano? Porra, lógico, mano, lógico. Você pode estar vindo travado da balada. Exatamente. Parou no Unha Preta ali, você comeu aquele lanche, malandro, você volta até 3 vezes melhor do que você chegou na festa. Exatamente, porra. Exatamente. Parar no Unha Preta, eu preciso fazer isso qualquer dia, cara. Faça isso, Flávio Rivas, faça isso e você não se arrependerá. Pô, inclusive, quando a última vez que eu comi, o lanche veio até meio molhadinho. Eu não sabia se era o suor ou era a baba do tio Zeca. Não. Isso é do catupiry. Isso é do catupiry. É o catupiry? Mas aí resta saber a origem desse catupiry, né? Pode ser de vários lugares, mas é do catupiry. Se for da espinha da perna dele, eu tô no lucro então, né? Lógico. E com certeza, cara. Ô, é a parte mais suculenta do lanche. Que lanche. Mas é isso aí. E aí, Gabriel, cara. Figueiredo, me conta como é que foi a sua noite dessa sexta-feira maravilhosa. Não? Cara, eu fui num bar aqui em Ribeirão que chama Bar das Meninas. Oi, bar gay? É um bar que não se prende a conceitos de padrões sociais, entendeu? Mas foda-se, porque o litrão lá é barato e a gente quer litrão barato nessa vida, né, amigos? É o que tá valendo, mano, litrão barato, o lanche do Unha Preta e uma mina pro fim da noite é o que faz a balada valer a pena. Exatamente. E foi divertido no final das contas. E é isso daí, mano. O importante é a gente se divertir. Isso aí, mano. O importante é o que importa, né? O importante é o que importa, óbito. O importante é o que importa, porque eu sempre digo. Porque se não importasse, eu acho que ele não seria tão importante quanto as pessoas se importam que ele seja importante, entendeu? Exatamente. É verdade, cara. E se você, se você não se importar, tanto faz também. É verdade. Porque, tipo assim, a gente não se importa com o que você se importa. Então, exatamente. Você se importa com... É, o importante pra mim pode ser desimportante pro Ike, pode ser importante pro Rafael. Como a porta que importa pra gente seja uma porta importante e não seja importado dos Estados Unidos, né? Sim. E eu não, porque você sabe, eu não faço, sabe que eu não faço ideia do que aí, eu acabei de falar. Aí eu tenho que discordar de você, porque muitas coisas importadas são importantes pra gente. O Gabriel Figueiredo, nosso caro sommelier de bebidas. Sim. Ele tem que concordar comigo, os importados que não. Exatamente. E você tem que lembrar que o importante nunca se importou no Alisa. Ou algo parecido com isso. E nunca vira importuno, né, mano? Sim, nunca. É isso aí. Mano, é 12h30 da manhã, eu já não tô falando coisa com coisa, cara. Noite passada eu dormi 3 horas, mais ou menos. 3 horas, mano? É por aí, porque eu deitei na cama, tipo umas 1h30 mais ou menos. E o meu cérebro, minha cabeça é daquelas, cara, que fica o dia todo com sono, com sono, com sono, com sono, com sono. Deito na cama pra dormir e meu cérebro fala pra mim, Flávio, peraí, cara. Vamos começar a planejar nosso futuro daqui a 10 anos? Faz assim, Flávio. Eu vou embarcando nessa jornada de. Poxa, quantos filhos eu vou ter? Qual vai ser o nome deles? Qual vai ser o nome da esposa dos meus filhos? Entendi. E eu fico pensando nisso, planejando minha vida toda. E você tem respostas, não? Não. Não tem, nunca tem resposta. Não, nunca tem resposta. E eu devo te falar uma coisa, meu Flávio, uma triste realidade. O ser humano que não tira a madrugada pra pensar é um ser humano burro. Olha só que poeta, hein? É uma coisa... É. Temos um poeta entre nós, pensar, amigos. Temos um poeteiro. Desculpe a minha poetização, mas não, eu poetarei muitas vezes ainda nesse programa, viu? Poetize, por favor. Cara. Só não poetize nos ônibus aqui de São Paulo, porque... é, né? Nem fim. Verdade. Principalmente, assim, perto de pescoço de pessoas, assim. Exatamente. Né? Então... Verdade. Não, cara, mas ônibus aqui de São Paulo é uma sacanagem, cara, porque parece que foi planejado, milimetricamente planejado, pra a gente ficar sentado e vir uma roda na nossa cara. Como é que é? Nunca pararam pra pensar nisso, não, cara. Parece que foi pensado. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Cada centímetro foi pensado. Ó, a pessoa vai sentar aqui, vai ficar sentada desse jeito. E vai vir uma pessoa do lado dela com um ônibus cheio e pimba, a pessoa vai virar a cara e dar de cara com uma rola. Olha, eu vou te falar que eu não moro em São Paulo, né, óbvio, as pessoas já sabem disso, mas eu nunca, das vezes que eu estive em São Paulo, eu nunca, e que usei transporte público, nunca recebi rolada nenhuma, meu amigo. É porque então você nunca usou pro transporte público em São Paulo, cara. Não, eu vou te falar que eu já usei. O que você imaginar, eu já usei em São Paulo. Ficou ruim essa frase, né? Mas já usei. É meio que a gente usa transporte privado, cara, que é muito privada mesmo, né? Os transportes são bem privados mesmo. Não fez raio de sentido nenhum essa piada. É, porque não. É muito privado mesmo. Passar uma bosta, é isso mesmo que você quis dizer. É, isso. Além do que, exatamente isso. Além do que, essa piada sua é copiada, né? É copiada. E piada copiada, então, não é uma piada autêntica, cara. Você tem que tomar cuidado, porque copiado é diferente de autêntico. Mas, aí, cara, na boa, cachorro. Hoje, o final de semana foi da hora, velho. Começou bem. Foi da hora? Foi da hora. Por que foi da hora? Conta pra gente. Porque começou tipo assim, né, mano? É, tipo, desde do trampo, assim, que eu tava trampando lá hoje, daí eu tinha combinado com a menina de sair. Beleza, eu saí. Daí, detalhe, eu marquei com ela 7h30 e eu saí de 7h15 do trampo, ou seja, eu atrasei. Normal? O seu normal, cara. Cara. É, o meu normal, né? Aí cheguei, quando eu tava no meio do caminho, duas amigas minhas já, mano, vamos sair, vamos beber, não sei o que. Falei, puta, fodeu. Agora deu merda. Justo. Daí a sorte é que essa menina que eu tô saindo é amiga dela também. Ela falou, ó, tô indo encontrar jeito e tal, não sei o que, vamos, não sei o que, beleza. Aí fomos para a Paulista. O Flávio sabe como é a Paulista. Eu também sei como é a Paulista. Um lugar bacana. Um lugar bacana, família. Conheço. Exatamente. Família. A única coisa que não tem lá é família. Muitas famílias começaram lá, mas. Ah, muita gente. Exato. Muita família começou ali, cara. Muita família começou lá. Tinha umas amigas minhas aí mesmo, umas 5 mais ou menos. Então. Né? Olha só. Tá vendo que. Detalhes, você vê que coisa. Beleza, daí não, agora. Não quero citar nomes nem nada, né? Mas, né? Não. Samantha, um beijo. Ah. Samantha, uma beijunda. Pode mandar beijunda. Uma beijunda pra Samantha? Eu acho que pode ser. Beijunda sempre são bem. Uma beijunda bem. Beijunda se tornou tipo um ícone do RadioCast, né, cara? Exatamente. Exatamente. Continua, mas continue, que prossiga. Daí beleza, fomos beber. A gente parou num barzinho. Um barzinho não, um boteco. A gente foi pra um boteco. Boteco mesmo. Tipo, não é aqueles barzinhos bem organizados, não. Era fuleiro mesmo o negócio. Não, mas na Paulista? Não, ali na Paulista o, não. Ali o aluguel é 15 mil, pô. A gente se encontrou na Paulista. Daí depois a gente foi pro boteco. Mano, eu só sei de uma coisa, velho. Até Chitãozinho Chororó, Evidências, eu cantei, velho. Já, não tem. Não existe heavy metal quando começa a tocar Evidências, né, cara? Evidências é um clássico. É um clássico, né? Cara. Daí detalhe que acabou o fim da noite e agora eu tô namorando. Será que pode uma coisa dessa? Sai pra beber e volta namorando. Existe a possibilidade da menina não saber que tá namorando com você? Não, foi ela que pediu. Ah, então tranquilo. Ela que pediu não, né? Não foi bem assim, né? Tipo, ela pediu, né? Mas não, legal. Foi algo interessante que aconteceu comigo. Eu queria compartilhar isso com você. Ah, que legal. Nós estamos felizes. Os 5 mil ouvintes aqui nos estúdios radioquesteiros estão felizes também por isso. Tenho certeza. Já temos 5 mil, já? Já temos 5 mil ouvintes. Ô, louco, mano. Gostei. Interessante. Sabe que isso é zoeira, né, cara? Não tem 5 mil pessoas ouvindo a gente ainda. É, eu tava pensando em 5, mas... Né? É, profetiza. Quem diria? Mas Flávio usando os termos cristãos aqui. Que coisa. Mas e aí, o Gabriel, você disse que você saiu pra beber e tal e não completou a sua história, cara. Exato, não, hoje não foi tão interessante assim, não tenho anedotas para contar dessa minha peripécia noturna de uma sexta-feira comum, eu, né? Eu chego e me arrepio todo quando você fala, usa esse seu português afiado aí, rapaz. Né? Digno de um psicólogo. Porra, não. Não fala isso que eu fico intimidado com elogios dessa estirpe. Eu fico molhadinho, cara. Molhadinho. Bacana. Pois é. Eu não tenho nada pra contar dessa minha sexta-feira noturna. Não, né? Foi só uma sexta-feira comum na minha vida, mas. Eu posso contar pra vocês que eu fiz a barba, senhores. Depois de muito tempo, né, cultivando ali uma cara de senhorio, hoje não, né, ontem no caso, ou nessa semana, ou Enfim, você que tá ouvindo, pra você que tá ouvindo não faz diferença, mas eu fiz a barra. alguns ouvintes podem acompanhar o processo via Instagram, não podem? Exatamente, rolou um processo no Instagram. Rolou etapas no Instagram, foi bem legal. Quem me acompanha lá acompanhou o processo da minha barba sendo arrancada de minhas faces. Mano, tem aquela história de quando o homem. De quando o homem tá com barba, aquele homem másculo, viril e tal. E quando tira, vira um bebezinho. Com o Gabriel foi assim. Exatamente. Com o Gabriel foi assim, cara. Desculpa, Gabriel, mas eu vi a sua irmã, cara. Eu vi que você é a cara da sua irmã. Você, isso é bom ou ruim? Você sem barba é a cara da sua irmã, cara. Acho que isso é bom. Acho que isso é bom. É bom, é bom de uma maneira ruim. É, não sei. É verdade, é bom de eu uma sei que ruim. Eu sei que foi um choque coletivo. Cara, eu sei que foi motivo de histeria em vários lugares onde eu frequento. Eu queria ter gravado a minha reação acompanhando, cara. Por causa que, tipo assim, né? Você postou lá, então, vamos fazer algo novo, não sei o quê, e começou a coçar a barba. Eu falei, não. Você não vai fazer. Será? Não sei. Não, será que vou? Daqui a pouco você postou outro vídeo lá falando um negócio lá. Daqui a pouco uma foto só de bigode. Eu falei, não acredito. Daqui a pouco ele posta um vídeo até sem bigode. Eu falei, porra, mano, não acredito nisso, velho. Foram vários estágios. Ouvi dizer aí que Felipe Neto já se prepara a fazer um vídeo reagindo ao Gabriel sem barba. Será? Eu ouvi falar que sim, cara. Não sei, eu não sei. Vocês fiquem atentos aí nas redes sociais, porque de repente, Eu não sei, mas a minha filha número 2 sabe. A minha filha número 2, ela gosta. Mas você, Flávio Ribeiro, você não sabe? Você tem certeza que você... Nossa, eu tô rindo muito alto aqui, cara. Mas é você. É pra Flávio Ribeiro. Esse rapaz aí que tá reagindo a esse povo aí. Esse povo que reagiu à barba do Gabriel Figueiredo. Não é? Eles são comunistas! Comunistas! Um bando de viadinhos! Tô tentando imitar alguém, mano. Não tô conseguindo imitar ninguém, cara. Eu sei que o Gabriel... Então, cara, Fala aí. Eu sei que o Gabriel Figueiredo ficou, tipo, lisinho, igual a garrafinha. Mas, né? Eu tenho que concordar aqui, né, Bino? Que a situação não é bem assim, espantosa. É uma coisa maravilhosa. Não ficou uma coisa maravilhosa, não é? Deu uma sétima arte. Mas ficou um garoto garboso, um garoto de garbo e elegância, Gabriel Figueiredo. Ficou bom, ficou da hora, Gabriel. Ficou bacana, ficou parecendo um estilo dos anos 80, sei lá. Mas ficou bacana. Vocês ficou... gostaram, não? Ficou legal. Eu preferia se você tivesse deixado o bigode, mas como você tirou o bigode, né? Isso é uma boa observação que eu tenho pra fazer. É, quando eu fui fazendo, eu fui deixando de várias formas, né? Rolou o imperador. É, né? isso que eu ia falar, cara. Exatamente isso. O imperador foi foda. Na hora que eu vi aquele queixozinho liso, assim, barba dos lados, eu falei, caralho, mano, deixa! Não, peraí. Por favor, não, deixa. Não, peraí, eu só vi o imperador. Teve mais processos? Teve? Oxi! Teve o bigode pederasta. Sim, bigode pederasta, o semi-bigode, não teve o... Exato, não, um bigodão gigantesco. É, não, tô falando outro. Que inclusive hoje é minha foto do Facebook. Foi, verdade. Putz, eu não vi. Se você acessar a minha foto do Facebook... Não, entra no meu Facebook, Flávio, você vai ver, é minha foto de perfil. Caramba, Gabriel, eu não vi isso, cara. Aqui, ó. Tá foda. Aqui, ó. A do Imperador ficou digno, cara. Eu deixaria a do Imperador, cara. Puta. Ok, o Imperador. Depois eu entro no Facebook e dou uma olhada. Sério, ficou da hora. Ficou e aí, a minha foto do perfil do Facebook foi a foto do bigode pederasta. Bigodão pederasta. Pederasta. Exatamente. E assim, aqueles... e assim como tá hoje? Não, hoje eu tô sem tá nada. Tá sem nada, hoje tirou ele... tudo, zero, cara. Zero. Hoje ele está pelado, nu com a mão no bolso. A galera que ouviu o podcast e me segue no Instagram viu todos os processos, né? Foi. Do que foi eu tirar minha barba. E no Facebook hoje eu estou com uma maior cara de maluco, certo? Com o bigode de pederasta. Agora, Gabriel, em honra a esse bigode que você tirou, eu vou deixar meu bigode crescer, cara. É justo. Eu vou deixar, eu vou ser o senhor mustache agora. Foi quase isso, cara. Não, e o que eu queria falar é o seguinte, cara. O choque da galera, né? De geral, assim, porque... porque faz um tempo que eu fico só de barba. Faz uns 2 anos que eu fico só de barba. E aí você tira. Sem contar que eu perdi bastante peso, né? Eu era um cara gordinho. Uhum. E eu perdi, bastante peso. Era um rapaz enxuto. É. Exatamente. Não, eu era um rapaz... largo, vamos dizer. Largo. Largo. Hoje eu sou um rapaz mais fino, né? Perdi aí 35 quilos, certo? Então eu estou irreconhecível, cara, sem barba e sem bigode. Mandei pra vocês minha foto de bigode, pra vocês curtirem no WhatsApp. E é legal perceber o choque que geral sente, né, mano? Diante dessa mudança total, assim, é muito esquisito, cara. As pessoas te olham realmente de uma maneira completamente diferente, cara. Caramba. Isso é muito esquisito. Esse bigodinho aqui ficou da hora, mano. Ficou da hora esse bigode. Ficou roots, né, mano? Fala aí. Puta, curti. Mano, eu vou deixar meu bigode crescer. Vou honrar a família pubiana desse podcast. Porra, esse bigode... Eu queria ter ficado com esse bigode, cara, mas, porra, pra manter isso daí deve ser chato pra caralho, tá ligado? Não, puta que pariu. Você vai ter que comprar aqueles gelzinhos pra barba, aqueles bagulhozinhos chato. Exatamente. Caceta. E é, daria um trabalhinho, cara, mas que bom, você ficou feliz com a sua escolha, nós ficamos felizes também, né? Aí sim. Queria dizer que a minha vida também tá sendo de badalação, de bebedeira, de sair com os amigos que nem vocês, mas eu não, cara. Eu tô sendo estudar e procurar trabalho. Minha vida tá sendo essa nos últimos, sei lá, os últimos 2 meses. É isso aí, cara. Sério? Mas essa é a vida. Essa não, vida é assim mesmo. Não, mas... Não, mas eu não tô reclamando, não. Eu tô curtindo essa vida, cara. A vida é assim mesmo. O meu final de semana vai ser estudar um livro sobre marketing digital e sobre direito. Como já diria... Olha só. É? Como já diria um filósofo funkeiro, né? Érico Rocha? Como já diria um filósofo funkeiro, segue o baile, mano. É assim mesmo. Segue o baile, é isso mesmo, mano. Mas tô sendo isso, cara. Procurar agências de publicidade, agências de marketing pra enviar currículo, pra falar pra eu tomar um cafezinho com eles. Tá sendo essa a minha vida ultimamente. O que é um saco enorme, cara. Eu queria que as empresas pelo menos dessem uma resposta. Muito obrigado por terem enviado o currículo, mas nós não estamos precisando no momento, mas não, ficam todas quietas. Mas aí é que tá, cara. Elas nem feedback mandam. Nem feedback mandam, cara. Aí é foda. Eu queria ter pelo menos um feedbackzinho. Mas eu tô esperançoso quanto à procura de emprego. Eu acredito que até o final do ano eu já esteja aí com a minha carteira de trabalho devidamente assinalada por uma empresa. Ou você pode virar puta também, né? É, eu posso. Também. Não, mas puta gorda, ninguém quer, né, mano? Você que pensa, cara. É as que mais ganham dinheiro. Pô, vocês me contratariam? Pra tudo, mano. Vocês me contratariam? Cara, eu bêbado, você de peruca. Rapaz, é um caldo. É carnaval a noite inteira, né, cara? Eu não sei, eu preciso de uma foto do seu rabo. Oh my God! Detalhe, depilado, tá? Não vem mandar foto de rabo peludo, não, que aí... Exatamente. É... Não, não, isso aí é contra os Exatamente. Meus princípios. Depilar meu rabo é contra os meus princípios. Manda foto, beleza, mas depilar você tá pedindo demais, cara. Tudo tem limite. Não, chega, palhaçada. Que é isso? Isso me veio à cabeça uma pergunta. Vocês já mandaram nudes? Ixi, mano, essa pergunta é cabulosa, hein, Flávio? Puta, eu mano. Já. Eu já também, mano. E aí, pra eu quem? Pra quem? Eu me arrependo. Ah, pra quem aí é sacanagem, ah, é sacanagem, né? Pra quem aí, pô. Não, mas foi. Pra quem não dá pra falar. Foi na. Você... Foi pra uma namoradinha ou foi pra uma peguetezinha e tal? Nunca é pra namorada. Nunca. Nunca, é, exatamente. Nunca é pra namorada. Nunca, não, eu acho que talvez até possa ser, mas acho que, pô, difícil. É difícil. No seu caso é mais aceitável, Flávio, porque acho que é um namoro à distância e tal. Uhum. É mais aceitável. Eu sei que você manda aquelas fotos assim de cox, tá ligado? Tipo, você tipo mostrando cox assim, mostrando. Porra, a... Foto de cox, mano. É aquela Puta foto que o cara que o cara tira da bengala da parte de baixo, assim, sabe? Sim. Como então, assim, cara? Como assim? Pra ficar maior. Coloca o celular embaixo do saco, assim, e bate uma foto. Pra ficar maior, né? É, isso. Eu tô ligado que você manda dessa. Mas assim, cara. Nudes, cara... Eu acho que hoje em dia, nessa facilidade toda, no clima, no negócio... É difícil não ter ninguém que tenha mandado. Não tenha mandado, pra ser verdade. Ah, que não tenha mandado. Que não tenha mandado, né? E que... Oi, peraí. Diga. Você acha que é difícil encontrar alguém que nunca tenha mandado, é isso? É, que nunca tenha mandado. Ah, saquei. Vocês querem mandar um beijo para pessoas que mandaram? Olha, não, então, tá louco. Eu vou mandar um beijo, então, pra fulaninha, tá? A ciclaninha também. E eu não queria citar nomes, mas a Donadinha. A Donadinha mandou também. E a Dona Beltrana? A Dona Beltrana, ela tá pra mandar ainda. Ela tá pulando essa bichinha. Tá certo. Mas Beltrana parece ser meio velho, né, mano? Não sei, eu tive Beltrana essa impressão. Você não teve, Beltrana. Não, Gabriel? Oi? Você não teve a impressão de que essa Beltrana é velha? Total, acho que Beltrana, porra, tem nome de tia aposentada já. Tia Beltrana. Exatamente. Tia Beltrana parece uma daquelas tias que fica em frente à escola vendendo pacotinho de bala, sabe? É, ela vende geladinho, né? Hoje de tarde, na faculdade, a gente estava falando sobre como que eu posso falar isso sem agredir a pessoa. Você esqueceu, né? Não, eu não esqueci. Era sobre estilos de filme pornô. Era isso que a gente estava falando. Estilos? É, tipo categorias. Pornô de anão. Pô, hoje não é uma delas. Interessante, é uma categoria interessante. É um que eu não conseguiria assistir porque... Um que eu não conseguiria fazer porque eles têm mau hálito. Eu descobri isso hoje, os anões têm mau hálito. Como que você descobriu que anão tem mau hálito? É, conta pra gente, por favor. Não, mas eu quero que você construa uma tese. Uma narrativa. De como que você descobriu que anão tem mau hálito? Não, pô, pela piada do Ike. O Ike falou que anão tem mau hálito, então... Ah, seguindo pela piada do Ike dá pra entender, mano. Entendi. Não, porque era fraco. fracassada. E lá vem... Mas a gente tava falando de categorias de filme pornô. eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Cada um tem que responder uma categoria que mais usa, ou que mais gosta, ou que mais assiste, ou que mais procura. E aí fica até de vocês responder. E aí, qual que vocês usam mais? MILF. MILF? MILF. MILF? MILF? MILF? Uma boa categoria. MILF é uma boa categoria. Por quê? MILF não... É, MILF o quê? Porque algum problema em MILF? Não, eu acho MILF interessantíssimo. Peraí, deixa eu pesquisar o que é MILF aqui, que eu tô meio que boiando. Calma. Você não sabe o que é MILF, não, cara? Não, você não sabe o que é. Eu tô... Calma. Porra, aí, pô. Aqui. Não, faz... toda do campeonato é não só... sabe o que é MILF, é cara. É porque eu só acesso uma categoria, cara. Qual? Gangbang. Sério que você prefere gangbang? Gangbang bom ou gangbang bom? Assistir, né? Assistir. Não, é, não. Exatamente. É por causa que geralmente é coisa de universidade e tal. E eu sei que tá bem próximo da realidade. Então... É justo. É justo. Ah, mas. Então, eu tava comentando que ultimamente eu gosto muito de casting. Casting? Casting? Manja, que é casting? É, tipo aquela entrevista, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Caramba, pô, mano, eu não vejo graça em entrevista, cara. Não, casting é da hora, velho. É interessante, eu acho interessante. acho que tem conteúdo bom, conteúdo relevante. Cara, tem bastante, principalmente os vídeos russos, né? Russos? Tipo, metendo na neve, assim, sem roupa, assim, é... Verdade, cara. Em cima de um urso, né? Nossa, porra. Aí não é casting, metendo, aí é fantasy metendo, barra RPG. Metendo, né, na neve, em cima de um urso, com a garrafa de vodka na mão. Exatamente. E com... E um coquetel molotov na outra, né? Isso, e com o Putin do lado. Vai! Vai! Vai! Vai! Bate na cara dela, quer ver? Pensa, vai ser um tapinha. Um cara vira um cacetete na cara da menina. Nossa, mano. Não, mas eu acho... Aí é casting, aí é, sei lá, esquizofrenia coletiva, né? É, quase. Não é muito não, né? Pô, se eu falar pra você, cara, casting, eu acho que eu não dei a devida atenção a essa categoria, mas... Casting é da hora, cara. Eu pelo menos, eu aprecio. O Ike escolheu qual mesmo? Gangbang. É, mas o bom ou o mal? Então, por causa que eu tenho aquele mal, né, que é o forçado e tal... Não, eu gosto daquela coisa mais relax, mais de boa, pessoal tudo amigo, tudo dando risada. Eu sei que o mal é ainda assim é fingimento, né? Mas não é legal. Oi, tá, Ike. Diga. Talvez você goste da categoria party também. Party é bacana. Carnaval brasileiro, vocês já viram? Carnaval brasileiro. Agora tem uma edição especial da Brasileirinha de Carnaval. Uhum, todo ano. Tem um, todo ano. Agora tem uma que vocês. Se vocês já viram ou ouviram, vocês vão querer me matar de estar falando isso aqui. Two Girls, One Cup. Sabia. Nossa, que você ia que falar nojo. Isso, cara. Já tô vomitando já. Puta que pariu. E o que é pior, mano? Tem gente que gosta dessa porra. Não, não sei que tipo não. De categoria é tem, isso. Tem gente bizarra que gosta. Se eu falar pra você, eu vi uma vez só e foi quando eu era adolescente, cara. Na sétima série, o menino Flávio, ingênuo, foi olhar o celular do amiguinho quando todo mundo tava olhando também. Todo mundo tava olhando e falando, nossa... Aí eu fui dar uma de pescoção, né? Fui lá ver e... Deu uma olhada só de relance. As mulheres comendo chocolate. E se fudeu. Sim, mas chocolate, né? Bem grande. Foi bem grande. O Flávio conseguiu suavizar algo que é horrível, né, mano? É, exatamente. Nutella, né? Nutella. Não, cara, eu nunca mais vou comer Nutella depois. E atrizes? Tem umas que vocês gostam mais? Alex Texas. Eu não vejo graça, cara. Por quê, mano? Como assim? Não sei, é normal demais pra mim. Alexa, porra! Não. Para esse podcast, editores. Pausem tudo que vocês estiverem fazendo. O cara tem a pachorra de falar que Alexis Texas é muito normal pra ele. Mano, quem que você anda comendo? O que que você anda comendo, que mano? O que ela tem demais, cara? É loira agora. Ah, não. Ô, Flávio, você vai me desculpar, cara. É, então eu não vou nem falar que eu ia falar, por causa que, então, se a Alex Texas é normal, é que eu vou falar. Falei. Ficar quieto. Sasha Grey. Bom também. O Flávio deu risada, ele tá tipo... Ah, que não, é que o Flávio come umas meninas muito gostosas, tá ligado? Tipo, o nível do cara é muito alto, entendeu? Não tem como. É impossível chegar no patamar do cara. Caraca, não. Mas pra mim é uma chamada Natasha Nice, vocês já ouviram falar? Natasha Nice? Uhum. Veremos, peraí. Mas eu não conheço. Talvez, eu acho, talvez, não sei. Procura no Google. Já estou fazendo isso. Natasha Lance. Caraca, mano, é irmã de um amigo não meu. Fala isso. Opa. Ah, cara, choquei. Também não acho ruim, não. Acho tudo bem. Acha ok? Nada demais também? Não. Bem ok. Uhum. Nossa, mano, é... Tipo, não é por nada, não, mas... Não foi do meu agrado, não. Tem melhores, também acho. Sim, acredito que sim. Mas a moça tem carisma. Carisma? Isso conta muito também, né? Você falou de direito hoje, Flávio Ribeiro? Eu tive, vai ser uma por semestre. E você cochilou então... em quantos minutos dessa aula? Pior que não, cara. Foi não? Bem legal, a aula foi bem agitada, apesar de que a professora é uma cadeirante. É sério? Não, cara. Eu tenho uma piada boa de cadeirante, você quer ouvir? Não. Espera eu contar isso, cara. conta. Posso contar minha piada de cadeirante ou não? Não, conta o seu primeiro, vai. Outro dia eu conheci uma prostituta que era cadeirante, mano. É sério, mano. Não, e o pior, o apelido dela era Food Truck. Food Truck? Food Truck, porque dava pra comer no carrinho. Que bosta, mano. O que é? Tem 50 pernas e não anda. 50 pernas e não anda? Exatamente. Eu não tenho sabe? Medo de perguntar, mas... O que é? Não sabe? Não. 25 cadeirantes. Puta merda. Hoje é dia do humor negro, é isso mesmo? Porra, são piadas excelentes, cara. Nossa, que merda, cara. Mano. 25. Ai, cara, mano, depois dessa... Caramba, eu não posso rir alto, cara. Não pode rir alto. Depois dessa eu vou dar uma golada em uma Eisenbahn. Porra! Que... Aí sim, mano. Por causa que eu sou... Mano. Eu sou filho, né? Eu sou um rapaz... decente, eu posso. É justo. Tomar uma dessa. É justo. Bom, caramba, mano, 25 hoje... cadeirantes é melhor, mano. Mas é isso aí, cara. Por que a menininha caiu do balanço? É, por quê? Não sabe? Não. Porque ela não tinha os braços. Puta! Que bosta, Gabriel. Gabriel, hoje você tá um pândego, cara. Hoje eu dei engraçadão, né, mano? Desculpa. Meu humor hoje. Engraçadão. Depois dessa eu vou dar outra golada na minha Zimbal. Dá mais outra. aqui, ó, uma piadinha também de humor negro, cara. O menininho judeu chegou na mãe, falou: mãe, eu cansei de brincar com o vovô, não quero mais brincar com o vovô, não. Aí ela falou: tá bom, filho, guarda as cinzas dele no potinho e vai fazer outra coisa. Nossa, mano. Você sabe qual que é a diferença do judeu e da pizza? Não sabe? Qual? O judeu não grita quando vai no forno. Puta que pariu, mano. Na verdade é o contrário, grita, né? A pizza não grita, exatamente. Você sabe como é que faz pra colocar 50 judeus em um Fusca? Como? coloca 2 na frente, 3 atrás e 45 no cinzeiro. Caramba, mano. Ah, mano, eu não sei. Vai ser muito bom. Eu corto isso no episódio ou não? Ah, eu corto sei isso lá, no episódio, cara, ou não? Não sei, você que sabe, velho. Puts, eu colocaria, né, mano? Eu também, vai. Já a família vai estar pensando que a gente é tudo nazista, né, mano? Não é? Ah, mas eu até perdi o fio da meada aqui pra contar de professora, mano. Oi, diga. Você sabe quando é que pobre come fruta? Quando? Você briga na feira. Oh, essa pode colocar se quiser, velho. Essa pode. Uma boa. Sabe quando o pobre voa? Quando explode o barracão. Caramba. Eu tô morrendo, velho. Sabe por que não tem mau hálito? Porque ele tem a boca mais perto do cu. Oficialmente namorando. Caceta, mano. Cagou, Gabriel? Cagou. Com essa a gente perde totalmente o foco do podcast. Perdemos. Não tem mais o que fazer, velho. Ai. Eu vou buscar um copo d'água, mas senão eu vou morrer. Eu acho que se você engolir água agora, que você vai morrer engasgado. Gabriel, eu te desafio aí até alguém aí da sua casa e contar essa banana. <véio. risos> desafio. Eu tô morrendo. Me ajuda. Eu vou morrer. Eu comecei a peidar aqui, mano. Caramba, foi eu tão bom. Comecei a peidar da dor de saco. Foi tão bom. Que escapamento frouxo da... Dá um intervalo aí, sem vontade, que eu preciso peidar. Não, peraí, Gabriel. Oi. Aceitei. Mas eu te desafio, mano. Você conversa duas não pra alguém. Que jeito, velho. Os caras vão internar numa clínica psiquiátrica. O desafio está dado. Eu preciso beber um copo d'água, mas não vou morrer aqui. Eu te desafio. Eu te desafio a tomar um copo d'água. Meu Deus do céu, eu tô morrendo, velho. Eu preciso beber um copo d'água. Senão eu vou morrer, velho. Peraí. Eu vou mutar. Não muta não. Puta que pariu, eu tô morrendo, velho. Oh, eu vou sair, senão. Eu não vou conseguir. Tá bem? Tô bem. Tô respirando. Ah, tá. Por causa que não tá com mau hálito não, né? Não. Tá bom então. Vamos dar sequência, porque o barato foi louco agora. Foi louco. Foi uns 10 minutos, mano. Puta que pariu. Eu não sabia que essa piada tinha sido tão boa assim não, cara. Não, cara, mas é que eu acho que foi tudo, tá ligado? Foi um estudo de tudo, velho. Nossa, fazia tempo que eu não ria desse jeito, hein, mano. Caralho. Vocês conseguiram, cuzão. Vocês conseguiram. Puta que pariu. Aí é da hora, mano. Puta que pariu. Aqui, mano. Aqui é que nem o Instituto Universal Brasileiro. Quem quer, consegue. Quem quer, exatamente. Exatamente. Meu, da hora, eu curti pra caramba, né? É, galera, e com essas piadas de baixo calão, nós encerramos o podcast de hoje. Pô, né? Já? Caralho, eu nem falei um terço das paradas que eu queria falar, tio. Já, mas daqui a 15 dias tem um novo episódio. Sério? É sério, pode contar no relógio. Então vamos aí. No calendário, né? É melhor, no calendário. Contar no relógio são quantas horas? Pera aí, são 24 horas. É bastante, cara, é bastante. 15 dias. Puta que pariu, mano. É, mano. É isso aí, ouvintes. Com um pote de Nutella, nós também chegamos ao fim. Você apareceu no final, cara, mas valeu por ter aparecido, mano. É isso aí, Flávio, tamo junto. Precisando, pode contar comigo aqui, cara. Mas pode mesmo, cara? Pode. Sabe como é que... Mas pode, qualquer coisa... Sabe onde é que você vai me achar agora? Na onde, cara? você vai me achar no Instagram, rapaz. mas agora que você tá namorando, você não vai dar um chá de sumiço aqui não, né, mano? Não. Agora que eu tô namorando, agora realmente eu vou tá pegando firme, porque ela vai puxar na minha orelha pra tá aqui também. Ela é ouvinte nossa. Olha aí, hein? Vai tá aqui. Só olha lá no meu Instagram lá, BetoRSN. Pode seguir, curtir, comentar foto. Não tenho postado nada muito interessante, mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Sempre estou postando música ou alguma atividade. Legal. Daí você consegue me achar por aí. Isso aí, mano. Você tem algum trabalho na internet, alguma coisa que quer divulgar aí? Ah, por enquanto não tô tendo trabalho na internet, mas logo mais eu vou estar abrindo meu site de assistência, né? Vou abrir meu site, sim, que eu vou começar a prestar. Coisa boa, hein? Vou começar a prestar assistência técnica, né? Informática, problemas em redes em geral, daí eu vou estar podendo. Daí quando tiver tudo mais bem elaborado, mais pronto, eu vou divulgar. Certeza, cara. Pode falar com a gente aqui que vamos ter o maior prazer em fazer aquele jabazex. Falou? Nox, então, mano. Tamo junto, cara. Valeu pela presença. E muito obrigado também, Gabriel Figueiredo. Tamo junto, Flávio. É sempre um prazer imenso estar aqui no RadioCast. Gosto muito de fazer isso. Senão, não estaria aqui com vocês falando essa quantidade de asneira que a gente fala, cara. É muita, mas é muita, né, cara? É muita mesmo, faz né? Faz parte, né? Faz parte. Falar baboseira é uma das, sei lá, uma das cinco melhores coisas da vida. Exatamente. Isso aí. E aí, senhor Gabão, se as pessoas quiserem achar mais de senhor Gabriel Figueiredo nas interwebs, onde a gente vai? Elas podem me encontrar no facebook.com/gabão. Vocês podem me encontrar também no meu blog pessoal, que é onde tem as coisas que eu posto com mais frequência. Todos os meus trabalhos estão lá, que é o sempilumi.wordpress.com. E para atualizações, né, mais engraçadinhas, mais de vida social, vocês podem me encontrar no gaba_ão lá no Instagram, no Edsonic, que sempre tem conteúdo muito interessante lá. Essa semana eu mostrei como foi o processo de tirar minha barba gigantesca, e quem acompanhou viu que foi super divertido. Foi chocante. Chocante. Foi, cara, eu desisti de ver o Rock in Rio por isso, hein? Exatamente. E eu costumo pensar... realmente não deixou a desejar. Eu costumo postar coisas mais interessantes no Instagram, então. Que é uma plataforma muito, muito legal de você interagir. Então é gaba_ão, se você estiver interessado aí em me seguir, certo? Curtir minhas coisas, mas tudo tá lá no Facebook, que de vez em quando também eu coloco todos os links lá, e se você quiser me seguir, também pode ir lá. Certo? É isso, Flávio, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade, cara. É sempre um prazer. Eu que agradeço. Aqui, imagina, o prazer é todo meu, mano. Como eu digo, eu não disse nem introdução, mas vou dizer agora, é um prazer desgraçado estar aqui. O prazer desgraçado é todo meu, cara. E muito obrigado a vocês também, ouvintes do RadioCast. Muito obrigado a vocês que fizeram o download do episódio lá no podradiocast.wordpress.com. E vou avisar vocês de novo, assinem o feed do podcast. Assim você vai ser avisado sempre que um episódio novo for ao ar. Lembrando que sempre vai ao ar no dia 15 e no dia 30 do mês. Pode ser que atrase um dia, pode ser que atrase algumas horas, mas vai estar lá, dia 15 e 30 do mês. Ou o meu nome não é Raimundo. Muito obrigado a vocês que curtiram a página facebook.com/podradiocast. Acessem também o meu blog, que é o combocafé.wordpress.com, que está meio parado, mas com certeza vai voltar ao normal. E reiterando, assinem o feed do podcast. Galera, a gente se vê de novo no próximo dia 15 do mês. E lembrem-se, os chefes são como as nuvens. Quando eles vão embora, o dia fica lindo. Um abraço, um beijo e tchau!